deve haver milhares de estrelas lá a cintilar. Não se preocupe, não há o que temer. É só você que faz reluzir o amor em meu ser. Em um milhão você é o único, ninguém. Mesmo na dor, sempre ao seu lado eu estarei, amor, amor. Mesmo se um dia você partir, quero que saiba que estarei. Posso tentar.